Vamos lá ver se não há distorção, assim está melhor. Vamos já acabar com este piano. Pode ser? Vê se começamos o programa The Day After da Sabbath. Se não conseguir sintonizar a Rádio Casa Viva, não mude de rádio, mude de computador. Rádio Casa Viva, linda. Mais um programa do Day After da Sábado 25. Por aqui passam músicas 60 e 70 underground que podiam ter sido conhecidos como os Black Sabbath, Led Zeppelin ou Deep Purple, mas tiveram a infelicidade de não serem. Neste caso, o número 25 é o Kendrick, são bandas exclusivamente da Escócia. Já com os Iron Claw, que vêm da cidade de Dumfries, no sudeste da Escócia. Começam em 69, depois de verem um concerto dos Led Zeppelin no Newcastle City Hall, digressão da Gabartanha em 69. Iron Claw Straight Jacket de 1972, sempre na Escócia. Os Bodkin eram um quinteto escocês que lançaram um álbum auto-intitulado em 1977. Possuíam um rock grosseiro, pesado e progressivo, destacando o órgão, complementando pelos riffs sabatianos da guitarra e os lançamentos de voz que pareciam lamentos. Bodkin Plastic Man de 72. Se ficas em casa és um grande totó, foda-se. Rádio Casa Viva. Se ficares em casa és um grande cocó. Um ganda. Rádio Casa Viva. We'll be right back. Mais uma banda de terras escocesas, os Human Beast, com o seu rock heavy psycho, Reality Presented an Alternative. Rádio Casa Viva. Perversões e contraordenações muito graves. Iron Virgin aparecem em 1974 com um ar de glam rock. Tiveram uma duração curta, mas ficam na história das bandas desta altura na Escócia. Iron Virgin, Shake That Fat, de 1974. Rádio Casa Viva, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe. Eis uma banda de que pouco se sabe sobre a sua existência, os Soul Orange. As gravações dos Soul foram encontradas nos finais de anos 80 numa prateleira de uma cabana no meio da floresta e foram lançadas em 1991. Até hoje não se sabe quem eram os músicos, quem gravou, em que editora. Fica então aqui o testemunho Soul Orange Nightmare de 71. We'll be right back. Os Tentacle foram uma banda de rock progressivo escocesa. Em 71 gravam o seu primeiro álbum, The Angel Death, relíquia fantástica de rock progressivo pesado para a época. Ficam então os Tentacle com a música Tentacle, de 71. Rádio Casa Viva. Writing in the Wall iniciaram a sua carreira na Escócia em 1966, acabando em 1973. Gravam apenas um álbum, fazendo da estreia o seu cálice sagrado. Foi o suficiente para os porem entre os grandes da altura. O disco em questão é o excelente The Power of the Picts, Writing on the Wall, It Came on a Sunday, de 1969. Quando quiseres. Eu só queria dizer uma coisa.

Se não conseguir sintonizar a Rádio Casa Viva, não mude de rádio. Mude de computador. Rádio Casa Viva. Linda. Yeah. Alex Harvey, músico escocês nascido em Glasgow, formou os Sensational Lovery Band, que dispensam apresentações porque já passaram por este programa antes. The Sensational Lovery Band, da Faith Healer, de 1973. Se ficas em casa és um grande totó. Foda-se. Rádio Casa Viva. Se ficares em casa és um grande cocó. Um ganda. Rádio Casa Viva. We'll be right back. A banda escocesa e germânica Light Darkness ficou sediada em Hamburgo em 1970. No álbum de estreia auto-intitulado aparece um blues rock progressivo com destaque para a voz estranha de Latimer. Infelizmente, o que acabou este excelente grupo foram os críticos da altura que apelidaram a banda de não ter rumo e nunca iriam ter sucesso, infelizmente. Light Darkness com a música Freedom de 1971. Tear Gas também já passaram por aqui em programas passados. Foram uma banda rock escocesa que gravaram dois álbuns nos princípios dos anos 70. Então fiquem com Tear Gas, Where Is My Answer, de 71. Rádio Casa Viva. Perversões e contraordenações muito graves. Thank you. Continuamos com o programa da Day After da Sábado, hoje exclusivamente com bandas da Escócia. Passamos então agora para os anos 80, na Escócia, com os Holocaust, Out of My Book. Rádio Casa Viva! Nha, nha, nha, nha, nha. We'll be right back. Então vamos ficar agora com os Marmalade, que foram um grupo escocês pop rock de Glasgow, originalmente formados em 1961 com The Gaylords. Em 66 mudaram o nome para Marmalade. I've Been Around Too Long, a música de 71. Rádio Casa Viva. Sábado fica por aqui, fica com, no final com o Epitaph dos Tentáculos, que já passaram por aqui. Não se esqueçam, apoiem o Atua, que estão no Val do Tua contra a barragem. Vão destruir milhares e milhares de floresta e património. Temos o Festival Mar na Casa Viva. Hoje temos os Dead by Drag Pregnancy, os Old Trees e os Tiger, nos, não. A entrada é de bola, podem passar por cá. Temos a exposição do Festival MAB com os novos talentos de ilustração e banda desenhada. E não se esqueçam que a seguir vem já o programa Hora de Flagra com o Noé. Até logo e até o próximo fim de semana. Se não conseguir sintonizar a Rádio Casa Viva, não mude de rádio, mude de computador. Rádio Casa Viva, ainda.